descendo na final, tem o campo à vista, azul, 4106. 5 milhas e meia para o externo, cheque o trem, torre 1186, azul 4106. 186, azul 4106. Torre Salvador, bom dia, azul 4106, sinal 10, campo à vista. 4106, continua a aproximação, aguarde pista livre, informa os primeiros 1200 metros fechados. Ciente, azul 4106. Solos 48 livre à direita, chame solo 121 décima 9. Direita 219. O Trip 5490, solicita a prova de Petrolina. Sim, Trip 5490, a princípio cumprindo a saída até livrar a terminal Salvador. Repente na prova de alvo. 100 graus, 109, cabeceira deslocada. Ciente, livre pouso, baixado e travado, cabeceira deslocada, azul 4106. Demantivo, livro. Autorizado Alfa Índia, portão 01, no portão 3196. Alfa Índia, portão 1, certo. Chame o centro, frequência 12685. 2685, 5490. Salvador, Charlie, Índia. Charlie, Charlie, Índia, Índia, Salvador. Charlie, Índia, Índia, Toronto, that's right, Scott K. Dent. 4, 1, 0, 6, sola 5, 1, livre à direita, chame solo, 1, 2, 1, decimal 9. Livrando à direita, solo 2, 1, 9, azul, 4, 1, 0, 6. Identification, please, is cocky damp. Okay, Charlie, India, ready contact, position 5-2 miles out. We don't receive your altitude report. Mode C. Scott mode C, too. Solo Salvador, muito bom dia, azul 4106. Azul 4106, bom dia, autorizado o táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, 4106. Charlie, India, Salvador Control. Charlie, India, go ahead. Hey, Roger, Scott altitude report, mode C, please. I don't repeat. Say again, please. Okay, don't you have mode C altitude report? I know, sir, but I'm maintaining my level of 110. I'm gonna try it again, Papa Cup. Roger. Charlie, November, X-ray. Bravo 130, and squawk identification, please. See on our radar. Check mode C on your transponder. Controle Salvador Gono 765, bom dia, cruza 170, parou 110. Sente na reclamação, Oscar. Gono 765, bom dia, quero identificação, prossiga na chegada MAN, desça ao 040, altímetro padrão. Permanece vigilância. 040, chegada MA, do 97-65. Confirmando ajuste? Ajuste padrão 1013. Alô, Charlie, Charlie, Charlie, Charlie, India, India, level 110. Now we are received about the C. Altitude report, over. Okay, sir. Helicóptero até o Limatão, o controle. Charlie, Charlie, Charlie, November X-ray control. Ok. We don't receive your altitude report, mode C. Please, it's called. Before I receive the signal from the... maybe I have a little problem in the mode. Charlie, Charlie, Charlie, November X-ray, distance from Salvador for 8 miles. Ahead we have the Charlie, India, India, maintaining 110, 15 miles ahead. And to the right side, distance 5 miles, we have the other traffic, India, Papa, maintaining 150 with the center. Well, sir, copy your traffic. I want to get to reduce the center. Via chegada descer para 2013. Autorizado via para 2000 com 1013, igual na 765. Hotel, you're telling all the next one? Yes. Hello, November, X-ray, go ahead. I reset my squad. Do you read my telemode now? No, sir. We have the mode A, code 3670. But the altitude report, mode C, we don't receive. Okay, I reset the group, but maybe I have a little problem, but I... Okay, 3670, and I don't know where the scale is. Roger, mode C is salary. Estão no zero, deslocada 1.200 metros com curva à esquerda. Subida Pouca, transição Aracaju. Frequência do controle 119.35, transponder 5173. Autorizando, resisto 390, via pelo Whisky 58, decolosa 10, 1.200 metros deslocada com curva esquerda na Pouca Aracaju. O controle 1935, transponder 5173, o gol 1260. Correto, portão 05, champion tel, puxa e acionamento, gol 1260. Camarada. Aproxima-se de Duna em aproximação para pouso na pista 1-0. Acheque o trem, chame a torre na frequência 1-186. 18-6, gol 1-7-6. Torre Salvador, bom dia, gol 1-7-6-5. Final longa da pista 1-0. Avistado, autorizado, pouso, corrigindo. Reporte, mais dois está entrando, pouso, fechado, travado, e falso primeiros, 1-200 metros, fechado. Vai reportar no externo, bastante ficado, gol 1-7-5. See again, November X-ray. When you have the last meter of the system, give me this. Just a moment, please. Thank you. Avistado, autorizado, pouso, vento, 120 graus, 10 nós, ajuste de altímetro, 013, fique atento aos primeiros 1.200 metros, fechado, dele dobras. Leve do Polo, pista 10, centro da interdição, gol no 765. Fechou. Salvador, Charlie, India, India. Charlie, India, over Salvador, level 110. Assistant, estimating Sunday at 1434. 1434, Conji, roger. Controle Salvador, é o Pastor 04. Charlie, November X-ray, are you ready to copy the meteorological information at Recife? Affirmative, ready to copy. Say, wind 120 at 12, visibility 6 kilometers, light rain, Sierra Charlie Tango 010, Bravo Kilo November 015. Bravo Kilo November 070 27 diagonal 23 and the altimeter 1011. Is possible to repeat me? Repeat again, more one time or two times. Wind 120 at 12, visibility 6 kilometers. Light rain, Sierra Charlie Tango 010, Bravo Kilo November 015, Bravo Kilo November 070, 27 diagonal 23, altimeter 1011. Ready, copy, thank you very much. Alô, Salvador, bom dia, gol no 765, livrou na sexta. Gol no 715, bom dia, autorizado táxi via Alfa, reporte antes do táxi 3 kg. Leve táxi via Alfa, reporta antes do táxi 3 kg, gol 1765. Autorizado, reporte táxi, gol 260.